Confirmando apenas o POB. Papatango Serra, Hotel Papá, na escuta do controle. De Guardião 07. Guardião 07 atenta uns quilos com cor amarela no pátio 4. Ah, visual. O Lima Quilo Bravo, livre decolagem para o sinal 7. O vento 120 graus, 12 nós e o ajuste no 08. Mando. Quilo Zulu, seu solo. Correção, o papapapá, quilo Serra Lima, solo aos 22, livre à direita, ao livrar solo 1 do Zona Decimal 9. Voando 075. Está solo 1 do Zona Decimal 9, seu solo aos 22. Está livre Lima, quilo Zulu. Sete, ingressa a pista no 7, reporta alinhado e pronto. O 7 autorizado Lençóis, um no meu pés, ingressa no axé com curva à direita após a decolagem da 7. Código padrão 02 a bordo, missão policial Eduardo. Autorizada a decolagem da pista 17 com proa do corredor axé. Forma aeronave que decolou à sua frente. É uma aeronave de pequeno porte, é um Charlie 402. Confirmando o tempo de voo, 30 minutos. Estava até 90 na sua escuta, o Sierra Tobopá. Bola para 20. 10, Sierra Tobopá, informe chamado para pouso. 0 no 0, 4. Confirme chamado para pouso. Hora de 40. Sente. Chame Recife, 12545, alterne 12685, Serra do Papá. 455, 12545, alterne 12685. 455, obrigado, até a próxima. Tony, boa tarde, é o Papatango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, contato radar, segundo nível de voo, 007 da Coral. Quilo Bravo. Back na ponte 2. Ali, web 579, chame táxi. Chamada para o táxi 729. Controle 1, boa tarde, é o Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais, QNH1 018. Informe se irá prosseguir para Lençóis com nível 500 pés do meu país. Meio pé, senhora. Sim, se aporta no farol da barra e quando possível chamado para pouso. Chamado para pouso em mais 1 hora e 10 minutos. Sim. Portugal 021, Travel Silence, 10. Portugal 021, complete final contact power, frequência governante decimal 6. Tower 86, 021. Boa tarde, é Portugal 021, Travel Stylist 10. Portugal 021, have traffic in sight, runway 10 is clear. You're clear to land on runway 10, wind 120 degrees, 10 knots, and KNH 1018. Roger, clear to land runway 10, at Portugal 021. Portugal, confirm you're down and locked. Not yet, I'll confirm that in just a second. Roger, report down and locked. Portugal 021. Now down and locked. Roger, you're clear to land on runway 10, wind 120 degrees, 10 knots, KNH 1018. Clear to land 10, KNH 1018, Portugal 021. Aciona 5046, controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado então São Paulo, número 360, via Porto Luna, via até BHZ, 3 dias após, falta do plano. Você decola da pista 10, primeira curva direita, da Euleda e após 0,46, transponder, 2,0, 1,8, a frequência do controle, que gol na 33. Mais portão 10, chame pronto, pushback, gol na 333. Autorizar desvio de 15 graus para a direita, só para essa formação. Tem condição de tentar para a esquerda, Lima Kilo Bravo? Para a esquerda não dá, faria para a direita, senhor. Sagra 3217, formação em curso, Juliette, para Confins, copia o 360. Copia. 3217, Confins, 360, autorizado, aeroveio Pesulo 16, decolando a 10 com curva direita, na Dael, após Leda, após direto Bridging, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridging, aciona 5460, controle no 20, decimal 8. Autorizado 360, Pesulo 16, decola a curva direita, Dael, Leda, depois de Leda, Bridge, 5460, 201. 208, controle. Aeroveio Pesulu 16, então 3217, portão 9, chamei pronto, pushback. Chamará pronto para o posto, 3217. Paulo, 5729, tem que aguardar aqui uns 2 minutinhos, chama para quando pronto novamente. Gente, vai 5729. Tráfico Salvador, voo no 649, está ciente da formação Juliette para Costa de autorização, Real. Você me chamou solo para cópia? Afirmativo, 649, ciente de Juliette, autorização, Real. Nível 140? 240. E 240, está autorizado para Ilhéus. Decolando a pista 10 com curva direita na Dael, após Leda, após direto Ilhéus, aciona 5152, controle no 20, decimal 8. Controle ao guardião 07. Prossiga. Autoriza a curva direita para o 330 para evitar formações. Autorizado, sequência livre, guardião 07. 7. Controle 120, decimal 8, gol 649, chame pronto, pushback. 08 Chamaral, um pequeno desvio à esquerda, proa 020, por aproximadamente 12 milhas. Autorizado, Goma 075, após desvio, voo Duna. Sim, após desvio, Duna, graça. 7 Galeão 3620 autorizado, Upper Zulu 10 Aerovia até SMAP, Eco Sierra Michael Papa SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5467, controle 120, decimal 8. Autorizado chegada a Mário, desce para o nível 070. Seu número é Portugal 021, approve taxi by Alpha, and hold short before taxi Juliet. By Alpha, hold short, Juliet, era Portugal 021. Provo Salvador de Oxalé, dia 314, estado número 1 para pushback e acionamento. Autorizado, 6304, chame táxi. Mário para o táxi, 6304. Só poder repetir aqui pro Gol no 077, Upper Zulu 10, MAPT. Upper Zulu 10, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papai SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota. Estimativo, então tá autorizado Galeão 360, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito e Barbacena e conforme o plano, decolando 10, curva direita, Leda, Bridge, 5467, 208. Saída da El, após Leda, depois direto Bridge. O Zulu está no pad 3 acionado para o táxi, tem um garabaité, paciente. 077, copiou a subida da El, Leda, após direto Bridge. Ok. Afirmativo, no zero direito da Euler da Bridge 546208. Correto, agora no 077, portão 4, chame pronto, pushback. 77. Bom, o Patango Lima Tirozulu está acionado para de 3, corta para o táxi, só parte 5, a cada vai ter. Web 5729, portão 02, irá aguardar. O número 2 agora no setor, mantenha a posição, aguardando autorização. Web 5729. 5729, estou ciente como número 2 na sua escuta. Teorema Tirozulu, táxi via parte 3, reporte para ingresso, pátio principal. Vai reportar, Lima Tirozulu. Solo Salvador, muito boa tarde, é o trip 5219, no pátio 3, posição de número 5, cliente da informação Juliette, autorização para Vitória da Conquista, 1240. Então 200 autorizado, aguarde mudança para 1140, trip 5219. O Solo, a gente aceita o 120. 200, aguarde mudança 140 aqui, copiou 200? Pode ser sim, obrigado. 735219, Vitória da Conquista, nível 200-200, está autorizado direto, decolota 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto, aciona 5504, controle 120, decimal 8. 55, o trip 5219 autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Perdão, 200, decola da pista 10 com curva direita para fazer a subida Arbor. O código transponder 5504 acionará, 1208 o controle de saída. Correto, trip 5219, parte 3, chame pronto, pushback. Quando pronto, chamaremos para push, o trip 5219. 1075, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 2000, da livre LS, controle estabilizado. Para cópia de Congonhas. Congonhas, aguarde, vamos 399, prepara da El, tem um 360 autorizado, ok? Só um minuto. Positivo, 360 da El, gol no 369. Pronto, sim, Juliet, era para Portugal 021. É, Juliet, stand 11, era Portugal 021. É, clear, fire, Juliet, 2-gain-2-1, era Portugal 021, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Solo, boa tarde, o trip 5241 no ciente da informação Juliette para Montes Claros. Ciente número 2 para a cópia, aguarde, trip 5241, prepare a subida Arbor. Vai preparar Arbor, está ciente, vai aguardar. Solo, Salvador, passaria do 2231, ciente Juliette, Barreira. Ciente Barreiras, aguarde, trip 5, passaria do 2231, prepare a subida Momo. Bom. Solo, 5729 está limitado pelo Oceaner aqui do lado? Firmo, só liberação e tá guarda, ok? Mais um minuto. Protaxo, Oceaner, 6314. Está com 102, B, 3:30, alterna, resistência. Índia Alfa, ponte de pedra 2186, ajuste 1018, bom voo e boa tarde, Oceaner 6314. 1018, até o ponte de pedra da 1-0. Solo, é o trip 5219, na posição de número 3, solicita acionamento dos motores a fim de efetuar um teste, senhor. Livre, reporte ao término, trip 5219. Autorizado o acionamento dos motores a teste, o trip 5219. Web 5729, coordenação com a equipe, a liberação retaguarda do aeroporto da Avianca está livre, chame táxi, Web 5729. 5729, foi informado para o fiscal de impacto, informado para o táxi, 5729. Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento Lima Trizulu. 186, boa tarde Lima Trizulu. Autorizado, Aerovia Perzulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5462, controle 120, decimal 8. Já 360 para Congonhas, na subida da El Leda Bridge. A rota será UP Zulu 10, a DCT para Hotel Zulu, depois Trivi. O transponder 54612 e o controle 208, gol no 399. Aerovia após Bridge, em Bridge a intercepta para Zulu no meio, ok? Para Zulu no meio até Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. Positivo, o Zulu no 0, Bridge, o Zulu no meio, BHZ, depois conforme rota, gol no 399. Correto, remoto 1 no 3, chame pronto, gol 399. Chama. Prosseguindo, César. Maquilhox 6, sua visual com a pista. Maquilhox 6, chame torre 118 do Cima Meio. É, certo, certo, vai prosseguir para o aeroporto da RMA. 3.018, gol 395. Estabilizado ILS, gol 075. Gol 075, completo final, semi-torre, o número de cima mil. 86. Reporta 3 milhas, cabeceira no 7. O Lima Kilox Ray. Pode descer até mil pés? Mil pés, Lima Kilox Ray, afirmo, mil pés. Aeronave da Gol, Boeing 737-800, está passando externo. Enquadra-se como número 2 para aproximação do campo. Ah, sim, Marcelo. Vamos reduzir um pouquinho então. É, Torre Salvador, boa tarde. Gol 1075, no externo, baixo travado. 1075, continua a aproximação, correção, autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 11 nós, e o ajuste 1018, para o gol 1075, cheque o trem. Baixo travado, campo à vista, livre pouso na 10. 174, controle 120, decimal 8. Autorizado 200, após 2000, curva direita, saída Arbor, posterior direto Vitória da Conquista, retol Vitória da Conquista, 5474, transponder, só para confirmar. Firmo, controle 120, decimal 8, que é a rota direto Vitória da Conquista, direto retol e após direto conforme a rota do plano. A subida Arbor e após direto Vitória da Conquista e após sair conforme a rota, ok? Ah, perfeito, só confirma o transponder para mim, por gentileza. 5474. 474, obrigado. E pronto, no pátio 3, trip 5241. Vai chamar. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 649, dando 08, puxa estacionamento. 08, tá livre, chame táxi, voo no 649. Chama táxi, me bate. Para o táxi 5729, tá com 131, 3 horas, Guarulhos. Táxi via Indy Alpha, ponto espera a torre 118-6, ajuste 10-18, então bom voo, boa tarde, web 579. Indy Alpha, ponto espera da 10-118-612, com ajuste 10-18 agora. 7, Lima Kilox Ray, o vento em Salvador 120 graus, 11 nós. É, Clay. 755 da Gol. Gol no 395, redução para 1-80 nós. 1-80 nós, perdão. Lima 925, forma velocidade indicada. 7, o vento 120 graus, 12 nós. Checou o Lima Kilox Ray, checou o trem? Afirmativo, trem baixo e travado. Localizado no localizador, trip 5488. Sente, aguarde transferência, trip 5488. 5488. Lima 395, desce para 2000 pés, autorizado se não é ilha, suporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ilha, chama estabilizado, 325. Chamou o solo? Passaria do 2231. 2231 na passaria do Barreiras, 340 autorizado. Sim. A rota direto Bedor, após direto Zambi, após direto Iupu, após conforme rota, decolando a 10 com curva esquerda na subida Momo, após direto Dedor. Aciona 5472, controle 120, decimal 8. Autorizado autorizado para barreiras nível 340. De acordo com a plano de voo, pela pista 10, com curva esquerda, perfil da saída Momo. Pós o Momo, Dedor, Dedor Zambi, Zambi e o Pur. E o Pur direto. Transponder 5472 e o controle Salvador 120.8, passaria do 2231. Vai passaria do 231 na remota no 4, chame pronto pushback. Chama a remota 2231. Solo gol na 333 para pushback, acionamento na posição 10. Porção 10, está autorizado, chame táxi, o gol no 333. Vai chamar para o táxi, gol na 333. Solo Salvador, boa tarde, gol no 075, livrou. Beleza, moto, 2 horas e 15 de autonomia, alternada Caju. 2 horas e 15 era Caju, Vix, confirma o teu B? 190, 110. 110, copiado, táxi via Fátio, Indy, Alfa, ponte espera 2186, ajuste 1018, bom voo, boa tarde, Guarumé 49. Fátio, Indy, Alfa, ponte espera 2186, 1018, obrigado, bom trabalho. Comente. 1075, boa tarde, táxi via Alfa, reportando para Juliette para ingresso. Alfa, Juliette para ingresso, 1075. A Serra, tá pronto para início de decolagem? 5488, completo sinal, Sami Torre, 118 decimal 6. 118 decimal 6, boa tarde. E 5488, boa tarde, está certo. Felipe 5488, continua a aproximação, guardando informação de pista livre. A aeronave está alinhando o cabeceirão no zero, vai iniciar a decolagem dentro de instantes. 5488, aguardando pista livre. Lux Ray, standby no transponder, por gentileza. 560, redução para 1709. Lima 208. 208, depois vamos lá. Web 5729, livre decolagem pista 10, vento 190 graus 132, e ajuste no 098, livre decolagem WebJet. Livre decolagem WebJet, pista 10, com ajuste 118. Lima Kilex Ray, ciente, standby no transponder. Acionamento 314, contato radar, suba nível de voo 35340, sai da Momo. 340, Momo, 6314. Externo, 5488. 5488, reporte baixado e travado, vento 1, 10 graus, 139. 5488, baixou e travou. 5488, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 139. Livre pouso, pista 10, 5488. 5488. Torre Salvador, uma boa tarde, gol no 649, ponto espera, pronto, aguarda. No 649, mantém o ponto de espera pista 10. Web 5729, decolado aos 44, controle 1 208. 208, 5729. Localizador avistando o deputado Luiz Eduardo Magalhães, 390. Lama 395, completo sinal, Sami Torre, 18 decimal 6. 386, boa tarde. 925, desça para 4000 pés, Kennedy 1018, redução para 1809 mais. Reduzindo 925, descendo 4018. Azul 206, desça para 3000 pés. 3000 pés, 4206. Controle 5729. Fim de Alfa, quando lá 126, agora na 333, obrigado, até mais. Não é. 729. Autorizado. A TR da Trip na curtíssima final da 1-0. Direto com o Pro Norte. Vento 1-1-0 graus, 1-1-9, você porta fora do solo. Yankee Serra Serra. Pushback, acionamento para o 3-2-1-7, no Pinger 9. 9, o 3-2-1-7, aguarde. É número 2 agora no setor. Previsão de mais 3 minutos. 3 minutos aguardando 3-2-1-7. Sim, continue a aproximação, reporte no externo embaixo travado. Chama na externa. Azul 4206 está presente, Leituna. Direto do Luna 4206. Considere decolado aos 4.6, o Yankee Serra Serra, até Serra Novembro, Serra Novembro. Reporte no solo controlado do, da Enrimar. Aos 4.6, reporta no solo controlado da Enrimar ou Serra Serra. Salvador, eu vou no 075, antes da Juliette. Boa, direto Bridge. Aguardo objeto 5729. Agradecido. Luna 755, informe velocidade indicada. 250, 755. Sente opção para 2190 mais, Luna 755. Reduzindo 290, 755. 395. Ok, professor. Como é que é que Juliette prossiga? Batendo pro, 925. Direito, salve 21, decimal 955. 4-8-8. Copiado, quanto vazio no nível 060 para Serra Novembro Juliette Delta, João Durval? Tu que chamar a torre no 862, quem permanece a autorização? Solo Trip 5241 para puxa acionamento, está no pátio de número 3, posição número 4. Solo Trip 5488, livrou na alfa. Aguarde um minuto para iniciar o trip 5219. Tem um tráfego da companhia, vai ingressar no pátio 3, ok? Só um minuto. Aguardar o 5241. Luna 333, mantém ponto de espera para o sinal 0. Ok, perfeito. Situada a cópia, permanece a autorização que foi paga ao, do solo Salvador. E por gentileza, chame em 118 decimal 6 dúzia para decolagem, acionamento de decolagem, Mike F. Juliette. Torre 1-1-8-6. Boa. Daquilo, agilizando até o pátio 3, posição do pátio 304. E Alfa, naquilo, pátio 3, posição número 4, 5488. Foi o trip 5219 a Salvador? Posicionamento, vamos 077. 077, aguarde. Utilizado. 2.000 pés, formado estabilizado no ILS 4.2.0.1. Luna 925, desce para 3.000 pés, redução para 1.970 mais. Reduzindo 3.000, mantendo pro ainda? Mantenha. Luna 755, desce para 4.000 pés, que é legal no 018, redução para 1.980 mais. 4.018, reduzindo 1.80, voo 755. Azul 4206, confirme seu plano de vir. Tá mantendo a proa 048 para quitar um cúmulo. Sente. 18.6, passagem 223. Me Recife 1251, na Terne 12685. Padre, quem mantém a presente posição, Pantilha? Mantém a presente posição, trip 5488. 5241, está autorizado o pushback no setor, em coordenação com a equipe, sem interferir com o tráfego à retaguarda da companhia, quem tem condições? Afirma. Chame. Dado 5241. Afirmativo, chame táxi, o 5241. A chamar. Estamos chamando aqui na posição 3, é o 5488. A gente pode prosseguir então, o 5488, posição 03. Atenta ao tráfego da companhia iniciando, ok? Muito obrigado. 3217, aguardando aqui no portão 9. Autorizado, chegada bom, se desce para o nível 050. 050, 6760. ILS Azul 4206. Azul 4206, completo sinal de semi-torre 118, decimal 6. 26, bom dia. Direito 925, precisa curvar à direita ou à esquerda, fora. Curva à esquerda, proa 180, gol no 925. Esquerda sul, 925, dá uma formação bem à frente. Negativo, pista seca. Obrigado. 3560, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 129 e ajuste 0018. Livre pouso, pista 10, 3560. Gente pro limite ao curso do localizador, 755, tá bom. 75729, chame Recife 9288.